deserto que atravessei. Ninguém me viu passar, estando só, nem pude ver que o céu é maior. Tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mas perto de algum lugar. É deserto onde eu te encontrei. Você me viu passar, correndo só. Nem pude ver que o tempo é maior. Olhei pra mim e vi assim, tão perto de chegar, onde você não está. No silêncio, uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal. Mas vai existir, você vai ter que existir, vai resistir. Nosso lugar, solidão, quem pode evitar? Te encontro enfim, meu coração é secular. Só me deságua dentro de mim amanhã. Devagar, me diz como voltar. É deserto onde eu te encontrei. Você me viu passar, correndo só. Nem pude ver que o céu é maior. Olhei pra mim, me vi assim, tão perto de chegar, onde você não está.